Seção 28 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org, gravado por Ben-Hur. A Raposa e o Corvo, de Esopo. O corvo apanhou um queijo e, com ele fugindo, se pousou sobre uma árvore. Viu a raposa e desejou de lhe comer o seu queijo. E, pondo-se ao pé da árvore, começou a dizer ao corvo: "Por certo que és formoso e gentil homem, e poucos pássaros há que te ganhem. Tu és bem disposto e muito galante. Se acertares de saber cantar, nenhuma ave se comparará contigo." Soberbo o corvo destes gabos, e desejando de lhe parecer bem, levanta o pescoço para cantar. Porém, abrindo a boca, caiu-lhe o queijo. A raposa o tomou e foi-se, ficando o corvo faminto e corrido da sua própria ignorância. Moralidade: os que se desvanecem com palavras lisonjeiras, como eram as desta raposa, não é muito fazerem maiores desatinos do que o corvo fez. Quem, sem ter partes, vê louvar-se, entenda que não são louvores, senão laços que lhe armam para o enganarem. Porque palavras brandas sempre são suspeitosas, e quanto melhor se aceitam, tanto ficam prejudicando mais. São cevadouro que faz o caçador para nos tomar nele, e por meio desse engodo venha alcançar de nós o que desejava. Fim de A Raposa e o Corvo.